Olá a todos, estou aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje estamos aqui para falar de desgraçamento, de uma forma que, assim, vários gêneros conseguem proporcionar, né? Mas a gente está aqui para falar de desgraçamento no cinema de terror, que basicamente, como eu defini para o Felipe quando ele perguntou o que que eu queria dizer com isso, é filmes que você termina querendo morrer. Não porque o filme é ruim. Já conversei isso com o Igor, meu amigo, beijo, Igor. Não é porque o filme é ruim, é porque é pelos filmes serem pesados. Então a gente fez uma seleção breve aqui de quatro filmes. Vamos comentar um pouquinho de cada um. E eu acho legal que, olhando aqui as minhas anotações, cada um tem um desgraçamento diferente. Então acho que vai ser uma boa conversa hoje. Mas deixa eu cumprimentar meus colegas de bancada. Primeiro, bem-vindo de volta, Felipe. Olá, Sil, muito obrigado. Nossa, é muito bom estar de volta. Eu tirei férias longas e merecidas. Fui até o fim do mundo, mas voltei. Às vezes eu penso que eu devia ter ficado por lá. Tava mais calmo e tranquilo por lá. A paisagem é linda, mas acabei voltando e cá estou muito feliz para este episódio tão especial. Muito bem. Ainda bem que você voltou. Ou se você. Não, você podia ter ficado lá, porque a gente grava à distância mesmo, então tudo Não, bem. não, não, que podia Ah, ter não, ficado. não, não podia, sabe por quê? Lá no fim do mundo, a conexão da internet é muito ruim, venta muito, então a cada 2 dias cai uma árvore que derruba o poste e a cidade fica inteira na escuridão. É total 30 dias de noite. Então não ia rolar. Ok, aí já é mais arriscado. Eu moro no Acre, isso pra mim é um cenário recorrente aqui no interior. É, Só mas não tem aí a neve. gente. Só É, não mas tem a neve. temperatura não está -5. É verdade. Boa noite, Samuel. Olá, Silvio. Olá, colegas. Olá, internautas. E como eu falei lá no nosso grupo, filme de desgraçamento é uma coisa que relaxa a gente. Então, eu adoro esse tipo de filme que eu saio, que eu fico assistindo os créditos sem perceber que eu estou assistindo os créditos, porque eu fui devorado pelos acontecimentos finais, principalmente. Então, é sempre uma boa experiência e o terror é o que melhor proporciona a elas, né? Com certeza. Muito bem. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Bem-vindo de volta, Felipe. Olá, Samuel. Ah, gente, é isso aí. Vocês já falaram tudo. Eu só queria saber, que eu cheguei atrasado aqui no quando vocês estavam conversando antes, qual que era o fim do mundo que o Felipe foi aí, que está falando, que é maravilhoso. Fui para uma cidade argentina chamada Ushuaia, e é literalmente a última cidade habitável do continente, dos continentes. Na verdade, tem uma outra cidadezinha que fica no Chile, que ela é um pouquinho mais abaixo, só que a Argentina resolveu capitalizar, e aí eles colocaram essa placa de fim do mundo em todo canto. Então, bem-vindo ao Ushuaia, o fim do mundo. É o trem, o fim do mundo. Aqui é a vista do fim do mundo. Então, estava no fim do mundo. Ushuaia, Argentina, muito amor, adorei, quero muito voltar. Vamos todos para o Ushuaia. Vamos todos. Vamos. Olha, você se sente no, numa mistura de filmes. Eu me senti, tinha hora que era o Iluminado, tinha hora que era o Enigma do Outro Mundo. Todos os filmes com neve vieram na minha cabeça. Vamos gravar um filme lá. Se fôssemos todos lá, a gente podia gravar o podcast presencialmente, aí não teríamos nem o problema da internet. Isso. Boa. Boa. Muito bem, gente, mas sem mais delongas, vamos passar aos nossos filmes. A não ser, alguém tem algum comentário prévio? Já falamos, Acho né? que Nas já falamos. nossas introduções. Então, bora lá para o primeiro filme da nossa lista. A gente tentou fazer do menos desgracento para o mais desgracento, mas como eu já conversei aqui com os meus colegas, isso é muito subjetivo. Então, foi uma lista bem à moda caralha mesmo, essa ordem que a gente fez. Mas. Vamos começar então com The Dark and the Wicked, que tá aqui como demoníaca. Eu achei esse nome péssimo, mas segundo o Ivo tá assim para alugar no Prime. É um filme de 2020, para mim foi uma das surpresas de 2020, né? A gente teve algumas naquele ano. Foi um filme escrito e dirigido pelo Brian Bertino, que fez Os Estranhos, né? E é isso. Samuel, se você quiser falar um pouquinho dele. Basicamente, né, o The Dark and the Wicked, bem lembrado pela Sil, foi uma das grandes surpresas de 2020. Estreou lá pelo final do ano, se eu não me engano. Ele é exclusivo da Shudder, então é um desses filmes que a gente tem dificuldade de acompanhar aqui no Brasil. É, o Prime tá para alugar, né? Então já é uma opção. Parece que na Apple TV também, mas pelo amor de Deus, quem é que assina a Apple TV? Então, basicamente, o filme ele vai acompanhar a história de dois irmãos, que é a Louise e o Michael. O que acontece é que a Louise e o Michael, eles têm os pais deles estão vivos, mas são bastante idosos, e eles precisam ir para a fazenda dos pais porque tem algo muito estranho. O pai dele está acamado, ele não consegue fazer basicamente nada, e a mãe está tendo comportamentos muito estranhos, e a comunicação deles acaba ficando com bastante ruídos por causa disso. O Michael e a Louise se dirigem para essa fazenda para encontrar, e desde o começo a situação tá. A palavra é estranha, realmente. Eles encontram os pais, veem a situação deles, começam a conversar um pouco. A mãe vai preparar um jantar e quando pensa que não, a mãe corta os próprios dedos enquanto tá fazendo as refeições para eles. Isso é só o início de uma série de acontecimentos extremamente bizarros que vai envolver essa família. O Michael e a Louise, eles não têm real noção de onde eles estão se metendo e nós do público também não temos uma noção do que é que está acontecendo. A graça que eu vejo no The Dark The Wicked é que você mal consegue respirar para perguntar o que é que está acontecendo, o que é que realmente está acontecendo. Porque essa família vai passar por uma sucessão de desgraças em sequência, cada uma mais absurda e colossal que a outra, que você perde o controle da situação de tentar entender o que é que realmente está acontecendo. Depois desse incidente com a mãe no, no Na cozinha, ela some e ela é encontrada tendo se suicidado no celeiro da fazenda, por exemplo. Inclusive, é uma cena muito bem filmada. É meio feio falar isso de uma cena de suicídio, mas é uma cena muito bem filmada porque você vê apenas as sombras enquanto a luz está iluminando sua parte de fora. É uma cena bastante assustadora que só vai novamente demonstrar o início de desgraçamento desse filme. E esses dois irmãos estão numa situação ali que eles não têm nenhum controle e não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer em tempo integral e ainda assim eles estão cada vez mais envolvidos novamente uma série de desgraçamentos. Tem a questão de um padre que fala para eles que o demônio não está chegando, ele já está ali. Tem o vizinho que é enigmático e ao mesmo tempo é uma pessoa que também vai ser perturbada pelas forças demoníacas e fora da natureza que estão envolvidas naquele local. A filha desse vizinho vai causar um dos maiores surtos que você vai ver nesse filme. Eu acho assim, um pesadelo, mas a graça desse filme é ver a destruição mental, psicológica que está se alastrando entre esses dois irmãos para tentar entender o que diabos está acontecendo ali sem nunca chegar a uma conclusão. Tem um momento em que o Michael simplesmente não aguenta mais. Ele vai ser atormentado pelo espírito da mãe dele, em uma cena terrível em que esse espírito tenta fazer com que ele se mate, por exemplo. E quando isso acontece, ele diz: já deu, acabou, tô simplesmente indo embora. E ele faz isso sem nem avisar a irmã dele. E quando ele chega em casa, a gente tem uma das sequências mais desdoladoras, destrutivas desse filme, que envolve o Michael e a família dele. Eu não vou dar spoiler dessa sequência, a gente pode comentar depois. Mas, pra mim, é o melhor momento do filme. E é isso. Eu não quero falar também do final, mas, como já deu pra perceber, não temos coisas positivas acontecendo. E fica essa questão de por que essas pessoas chegaram a esse ponto. Se eu tivesse que fazer uma crítica a The Dark and the Wicked, seria mais ou menos isso. Porque o Brian Bertino, ele dirige esse filme de uma forma muito elegante. E elegante para um filme que é muito gore, que é um filme que é muito pesado, que é um filme que é de susto. Você não tem aqui terror psicológico. Não, o terror é físico. É pancada. O tempo todo você vai estar sendo confrontado com cenas cada vez mais pesadas em sequência. Mas a gente já chegou a comentar algumas vezes, em alguns episódios, que explicar tudo detalhadamente é muito ruim. Não explicar nada também pode causar um certo dano. A minha crítica com esse filme é que é basicamente isso, porque tem poucas explicações, Como diz, você é consumido pela série de acontecimentos e acaba que o filme não se explica. Não, ele deixa possibilidades interpretativas, mas são até possibilidades pequenas. Mas para um filme de terror físico, e eu tenho gostado muito disso, de ver diretores que estão usando com esse terror físico mesmo, tá aí, é um filmaço, e você termina ele pensando, caralho, que foi o que eu acabei de ver. Basicamente é isso sobre o The Dark and the Wicked. Samuel falou divinamente bem. Eu vou só acrescentar uma coisa, eu concordo com tudo que ele disse, mas eu acho que uma das coisas que, pelo menos para mim, chama bastante atenção do filme é a direção de arte. Eu acho que o cenário, a fazenda, é quase um personagem, sabe? Assim, eu acho a fotografia do filme é muito bizarra, ela lhe causa um mal-estar, sabe? Assim, você sabe de cara que aquele ambiente sombrio, e ele é sombrio mesmo durante o dia, ele usa cores escuras, e eu acho que acaba agregando um pouco. E eu acho que uma das coisas que... essa sequência que acontece na casa do filho, quando ele vai embora, enfim, icônica. Acho que uma palavra boa seria essa. Mas eu acho que ele é um filme... Eu fui assistir esse filme sem saber muita coisa. Eu acho que talvez seja a melhor maneira de você entrar nesse filme. Não sei, para mim, além de tudo isso, você tem essa ideia de... É uma fazenda, não é? Se eu não estou enganado, é no Texas, eu acho, a fazenda. Isso. E aí tem umas ovelhas. Ai, minha gente, é muito bizarro. Eu tenho medo de ovelha. Uma é fofinha, bonitinha. Junta cinco, já é o apocalipse pra mim. Já tem um demônio ali. Mas é isso. Eu acho que a direção de arte e a direção de fotografia, elas acabam pegando essa história que é muito boa, que é assustadora, que é pancada, mas lhe colocam ainda dentro de um aspecto visual. E é bonito, mas é um bonito que lhe causa um incômodo, sabe? É uma coisa tipo A Bruxa, que é uma fotografia belíssima, mas que lhe causa um incômodo muito grande. Quando eu vi o filme, eu lamentei não ter visto no cinema, porque eu imagino essa fotografia em uma tela grande. Mas fantástico, filmaço. Eu queria muito ter visto no cinema também. Deve ser incrível. E tem essa coisa de ele filmar... Tipo, sei lá, tá filmando a Louise olhando alguma coisa, pegando uma água. Mas a câmera tá, tipo, ela tá no canto da tela, assim, e você tá vendo tudo que tem em volta. E aí você fica esperando que algo vai aparecer, e às vezes aparece mesmo, a pessoa tá andando de um lado pro outro, e você vê algo lá no fundo, do jeito que é filmado, assim, né? Não é nada muito fechado nos personagens, é um negócio mais aberto. Então tem muito espaço pra você ver coisas. Às vezes você vê, às vezes você não vê, mas é bom no mesmo jeito. Exato, exato. A gente pode... Vamos já deixar o aviso, né, ouvintes? A gente vai entrar em spoilers, porque... Tem um dos filmes, inclusive, que a gente vai falar, a gente tem que falar da última cena. Então, bora com spoiler de todos, tomem cuidado. Eu sempre deixo, né, nas redes sociais a lista de filmes que a gente vai comentar, mas eu não sei se todo ouvinte vai ver, então fica o aviso. Mas pode falar, Felipe. Não, eu ia dizer que a cena que o Samuel falou, né, do suicídio, a maneira como ela é apresentada é belíssima, mas ao mesmo tempo é isso, você tá dizendo, ah, o suicídio, a cena é linda. É, o pior é que é, mas é um belíssimo, ao mesmo tempo, assustador, sabe? Eu acho que esse filme, ele consegue esse equilíbrio. Porque assim, é uma linha muito tênue entre você fazer uma coisa que é bela plasticamente, mas não é assustadora, ou vice-versa. E eu acho que ele consegue assim, com poucas vezes eu lembro de ter visto. Eu acho também. Então, uma coisa muito interessante desse filme é o que eu falo assim, que é muito comum em filmes de terror, quando tem uma, digamos assim, uma casa mal-assombrada, uma maldição, é que geralmente as famílias estão ali, elas podem simplesmente deixar a casa, mas não, elas ficam lá, porque tipo, ah, aqui é minha casa, eu não vou sair daqui, né, e tal, tal, A desgraça acontece na casa lá. E esse filme, ele é diferente porque ele pega no aspecto, o pai tá acamado e o médico fala com eles que ele não pode sair dali. Se ele sair dali, ele morre. Que ele tá muito fraco, ele não vai aguentar uma estrada. Então, os filhos, eles se veem numa situação que eles, apesar deles não entenderem, eles sabem que algo de muito ruim tá acontecendo ali, mas eles não conseguem sair, apesar de que o irmão vai embora. É, tem um que sai, tem um que Ele sai. vai, mas assim, até certo momento ali que você vira que os dois viram que fudeu geral ali, eles estavam tentando sair, levar o pai deles para fora dali. O médico vira e fala: não, vocês não podem sair, senão ele morre, né? O médico foi olhar, fala: cara, não, vou tentar outro médico, assim, não sei o que lá, mas ele não aguenta, ele vai embora, né? E deixa a irmã dele sozinha. E é uma coisa que é muito foda isso, que é muito sentimental, porque ele sai porque ele fala que ele ama a esposa dele e as filhas, né? E deixa a irmã dele numa situação assim. É absurda a situação que eles estão passando lá. É absurda, assim. É assim, eu fiquei vendo o filme e falei, gente, o que que eu faria nesse lugar, nessa casa? O que que eu faria? Porque, assim, era totalmente sustentável ali ter uma presença humana ali com aquilo que estava acontecendo, que o filme, ele é muito forte nisso, né? Como o Samuel disse, ele não explica muito. É um mal que assolou ali, o um mal que caiu ali. É claro que é uma presença demoníaca. A gente tem até uma cena inicial que a gente vê um pequeno corte assim no meio da, muito rápido ali no meio das cabras ali. Mas assim, um amigo meu que viu o filme, que eu indiquei para ele, falou: cara, esse filme, ele é um mal, cara. Aquilo é o mal verdadeiro que acontece ali. É um mal. É para fuder com a mente da pessoa mesmo, assim. E quando eu vi, eu gostei muito. Eu confesso que o último frame do filme, a última cena do filme, eu não gosto. Eu achei assim, talvez desnecessário, assim, não, para mim não precisava. Mas tudo que foi, conforme foi construído até ali, até chegar na sequência final, porque aquela cena final eu tava assim, eu tava em choque, assim, eu já tava encostado, assim, retraído. E assim, é a terceira vez que eu vi esse filme, todas as 3 vezes ele me dá a mesma sensação, que eu, né, todo retraído ali no sofá, vendo ali, eu falei: gente, agora o que que vai acontecer, né? Porque ele cria aquela ambientação ali, todo aquele clima ali, toda aquela atmosfera ali sombria, assustadora, desoladora, macabra, tudo de ruim que tem, e dá assim, dá uma sensação muito ruim na gente mesmo. Ele é um filme muito para baixo, assim, não acontece nada de alívio ali para essa família. Ele começa muito muito ruim. Ele tem o ambiente, aliás, acho que todos esses filmes que a gente vai falar aqui é meio que isso, né? É o tempo todo você vendo o filme e você fica com a sensação muito ruim. Então, talvez assim, é o Daniel que até que indicou esse filme, assim, que eu concordei com ele. Mas esse filme, ele me causou a mesma sensação de outros filmes que eu vi também, da própria Shudder, como O Ato de José e a Sol também, que é um filme que o tempo todo tá te deixando ruim, e você fica a cada momento esperando outra coisa ruim ir acontecendo, assim. E é assim o sentimento que eu tive com esse filme. Ele é um mal assim encarnado, assim. Eu senti muito o Annie Vou Lurk, sabe? Sim. Que Tem até, né, também. por ter a fazenda, ter os bichos ali, e essa sensação do o mal mesmo, né, permeando ali o filme todo, você fica. É o tipo de filme que você assiste sabendo que jamais teria um final feliz, né? Só ladeira abaixo mesmo. Nem tem. Isso nem seria um spoiler, sabe? Porque ele é o tipo de filme. É a categoria de filme que só vai piorar mesmo. A gente fica nervoso, tá, gente? Até uma curiosidade desses filmes que a gente está trazendo é que a gente sempre, quando a gente está assistindo essa série de desgraçamento desses filmes, a gente pensa que nas soluções. E, por exemplo, a gente pensa: pelo amor de Deus, saiam dessa fazenda, saiam dessa fazenda. Até uma coisa que o Felipe falou, que a gente deseja que eles saiam da fazenda, mas por alguns motivos eles acabam não saindo. Ah, o pai está acamado, eles vieram por causa disso, eles precisam levar o pai. É, eles não conseguem parar para raciocinar com tanta merda que está acontecendo. Mas, por exemplo, quando o protagonista faz o que a gente deseja, ele é terrivelmente recompensado. A recompensa negativa. Por exemplo, o Michael saiu da casa, ele saiu de uma forma completamente atordoado, de uma maneira que ele não falou nem com a irmã dele. Ele deixou ela onde ela estava. Ele abandonou ela naquele cenário de horror que eles estavam vivendo. Ele não avisou. E, spoiler, agora eu vou falar sobre a cena. Ele chega em casa, né, chega na casa dele, num subúrbio de volta para a cidade, e ele encontra a família dele morta. Ele encontra a família dele morta. E ele entra em um desespero tão grande que ele tira a própria vida da maneira que o espírito queria que ele tirasse. Ele usa o próprio canivete para cortar o pescoço. Então, e quando ele tá, enquanto ele está sangrando e morrendo, ele pisca, ele percebe que os corpos da família dele, não, da mulher dele, da filha dele, não estavam mais na cozinha onde ele tinha encontrado. Aqueles corpos nunca estiveram lá. Ele foi enganado. Ele foi enganado porque ele fugiu. Esse foi o maior pecado dele. E enquanto ele está morrendo, ele ouve que a mulher dele e a filha dele chegaram em casa. E elas vão abrir a porta, elas são super sorridentes, e elas vão abrir a porta da cozinha. Então, e a cena morre aí. Então, porra, é foda essa sequência, é foda. E novamente, a gente escolheu alguns filmes em que a gente quer que os protagonistas tomem algumas atitudes, e quando eles tomam essas atitudes, eles são praticamente amaldiçoados. Então, esse é o primeiro exemplo de acontecimento que a gente vai ter. E todas as mortes que a gente vê são suicídios, né? É, basicamente. A mãe, o Michael, o Chris, que é o vizinho lá, né? A enfermeira. É verdade, é. É muito desgracento. A enfermeira, coitada. A enfermeira, coitada, ó. Eu senti muita pena. O vizinho também senti pena. É porque a enfermeira, assim, não tinha nada a ver com a história, né? Tipo, ela foi ali cuidar, lá, coitada, né? Só pegou um job ruim. Exato. Ela com toda boa vontade. Ela fala uma frase lá pro Michael que é muito forte, assim, né? Que nenhuma alma merece, tipo, terminar sozinha, né? No fim. Isso meio que obriga eles a ficarem lá com o pai, assim, que tá indo nas últimas ali. É. Mas é foda, né? Porque é uma situação... Já é uma situação... Você vê, né, que... Porque, aparentemente, os filhos são bem afastados, né, dos pais, assim. E aí fica essa de... É a obrigação familiar. Eles não queriam estar lá. E a mãe também fala que não era para vocês estarem aqui, né? Mas aí depois é que a gente vai percebendo que não é que exatamente ela não queria que eles estivessem lá. É que eles irem para lá ia ferrar com os dois também, né? Tanto que a cena do telefone Nossa, é aterrorizante. Porque a Luísa, ela atende o telefone, né? E ela ouve a voz da mãe dela, que já tinha morrido. E ela fala, eu disse pra vocês não virem. É medonho. Gente, é pesado. O padre é medonho. Puta, o merda. Padre, nossa, o padre é um terror. E quando a Luísa liga pro padre, consegue falar com ele, que ela fala com o padre, aí ele, olha, eu sou um padre, mas eu nunca nem estive nessa cidade, não, tu tá me ligando. Eu tô em Los Angeles, tipo assim. Não sei se é Los Angeles, mas tá longe pra caralho. Isso, ele tá tipo do outro lado do país, alguma coisa assim. Não, mas aquele padre às 3 horas da manhã. Sim. Chamou os dois do lado de fora, eu falei, puta merda, velho. Tá doido. Aquilo ali me fez agora ter medo de padre, não? Tá. E no telefone, é isso, né? O padre falando que ele tá longe e tal, mas depois ele começa a falar: você tem a voz da minha filha, ela se matou no ano passado, não sei o quê. Começa a ficar muito bizarro, mais bizarro. Não, gente, esse filme é terrível. Do jeitinho que a gente gosta. Mas acho que é isso, né? Bora partir pro próximo. Gente. A gente tá com... Na verdade, esse episódio é uma sequência de outros que a gente fez há pouco tempo, tá? Porque esse pode ser uma sequência do episódio do Dia dos Pais, assim, perfeita. Porque The Dark and the Wicked tem um pai. É, verdade. Mas agora vai ser... A gente vai falar de um filme que vai ser a sequência do os perigos da internet, porque a gente vai falar de Cure, que é um filme que foi escrito e dirigido pelo Kiyoshi Kurosawa, que foi quem fez o Pulse, que a gente falou naquele episódio da internet, né? A gente vai ver, acho que por essa discussão, como ele é um diretor que também segue essa linha de filmes desgraçados, assim, com algum afinco. Mas, Samuel, se você quiser apresentar o filme pra gente, então... Ah, eu vou apresentar e já fazer minhas considerações também. O Cure do... Eu não sei pronunciar Cure direito em inglês, acredito, não consigo. Mas o pessoal chama de Akira, mas até onde eu sei, nenhum filme do Kurosawa já foi lançado oficialmente no Brasil. Isso é curioso e muito triste, porque o Kurosawa, a gente já falou dele em programas recentes, é um grandioso diretor japonês, é uma filmografia assim, títulos incríveis, e os filmes dele nunca chegaram de verdade no Brasil, nunca foram lançados de verdade no Brasil. Foi. Você não consegue assistir ele em nenhum streaming, não está disponível em nenhum streaming, nenhum, então a gente está sofrendo até hoje por não ter nada desse grande cineasta aqui no nosso país. Samuel, mas voltando rapidinho, pode falar. O Kyori tá no MUBI. Ah, tá, nossa. E tem um filme dele que foi lançado no cinema, eu comento dele mais pra frente. Ah, que bom, pelo menos algumas coisas assim, porque eu tava vendo um artigo e acabou dizendo isso, só que era um artigo um pouco antigo, já era de alguns anos, eu já tô desatualizado, mas eu fico feliz de estar errado. Mas ainda assim, eu acho que a obra dele no geral, né, é bem triste a repercussão no Brasil. O Kyori saiu semana passada na MUBI. Aham. Mas voltando ao Cure, ele é um filme de 97, ele foi escrito e dirigido, né, pelo Kurosawa, e ele se destaca muito como um suspense psicológico, a gente pode dizer assim. Tanto que dos filmes que a gente está comentando hoje, se eu não me engano, ele é o único que não tem tons sobrenaturais. Então, ele vai muito além de um simples thriller policial ou de uma narrativa de serial killer. A história, ela é centrada no Takabe, que é um detetive muito experiente que se vê envolvido em uma série de assassinatos inexplicáveis em Tóquio, onde as vítimas, elas são basicamente encontradas com um X cortado na garganta. Então, o que poderia ser mais um caso assim de investigação, ele vai se revelando uma jornada muito complexa pela obscuridade do que está acontecendo ali, principalmente pela obscuridade da mente humana. Porque à medida que o Takabe, ele vai mergulhando na investigação, ele acaba conseguindo capturar um suspeito com um comportamento bastante peculiar, que basicamente é o de ele não saber nada de si mesmo, nem do que fez. Ele tem um tipo de amnésia completa de ações, que ele não consegue explicar nada. Esse é o Kunio Mamiya. Um personagem muito enigmático, desde a primeira aparição dele, que a gente vê ele vagando sozinho por uma praia, e que a única coisa que a gente vê é ele acompanhado de sons distorcidos das ondas, sabe? Então, essa cena, ela já sugere que a intenção do Kurosawa nesse filme, que é um filme bem longo, inclusive, mas ele tem a criação de uma atmosfera que é muito real, é muito inquietante, e é o tempo todo de alerta. Você tem sempre um estado de alerta enquanto está assistindo esse filme. Principalmente porque a correlação do Mamiya. Eu tô engolindo essas palavras, esses nomes. Mamiya. Enfim, vou chamar de Mamiya. E os assassinatos é que o Mamiya não é o assassino. Ele, de uma certa forma, ele convence as pessoas a matarem pessoas próximas a elas dentro de um ato de banalidade. Então, a primeira cena, novamente, o Mamiya tá numa praia, e ele é encontrado por uma pessoa. Essa pessoa só quer ajudar ele. Ele leva o Mamiya para casa dele e tenta extrair alguma informação do Mamiya. O Mamiya, ele não consegue falar nada. Ele diz: eu não sei quem eu sou, eu não sei de onde eu vim, eu não sei o que eu estava fazendo antes de você me encontrar naquela praia. Até o momento que ele vira o jogo. Ele pergunta: quem é você? Como é essa vida? Você é casado? Me fala um pouco da sua esposa. E depois dessa pequena conversa, a cena que a gente vai ter seguinte é que o homem que resgatou o Mamiya da praia matou a esposa. Ele matou a esposa, ele matou com consciência de que ele matou. Ele se arrepende de ter matado, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele matou e ele entende que ele foi matar. É complicado até tentar explicar, porque esse suspense do Curie, ele é muito bem construído nessa combinação de narrativa, dos elementos sonoros que contribuem para manter a atmosfera do filme, assim, muito sinistra, basicamente. Outro grande exemplo de o quanto esse filme ele é envolvente é a cena da delegacia, que é quando o Mami ele é levado para a delegacia e é muito tenso. Quando ele tá com um policial, o policial, na verdade, na real, tá querendo ali tentar ajudar ele. Mas, novamente, é o mesmo esquema. Ele não consegue responder nada, e não consegue se lembrar de nada. Ele vira o jogo para querer saber a vida da pessoa. E quando ele acende um isqueiro na frente do policial, ele começa a tirar tudo daquele policial. Então, mostra essa cena, ela é muito boa, ela intensifica essa sensação de que o Mami ele possui habilidades que vão muito além do compreensível, que dá uma ideia de que é metafísico. Você fica com aquela dúvida: é sobrenatural? O que é que esse cara tá fazendo? Que tipo de jogo psicológico ele tá fazendo? Sendo que na verdade é capaz de penetrar na mente das pessoas e distorcer os conceitos que eles têm de certo e errado. Então, no desenrolar da trama, a gente vai percebendo que esses assassinatos, eles não são meramente crimes, né, cometidos por pessoas diferentes. Eles passaram a manifestar um tipo de fenômeno que é tipo uma libertação da mente, onde as repressões sociais dele, elas ficam completamente quebradas e eles retomam aos instintos que eles mais têm dentro de si, de uma forma muito descontrolada, como por exemplo com a cena da médica, então que analisa uma Mia já preso. E depois da conversa que ela tem com ele novamente usa o jogo de inversão do diálogo e ela é encontrada matando uma pessoa. Então, é uma concepção muito doida, assim. Ele vai explorando esses efeitos psicológicos também da investigação, justamente sobre o detetive Takabe, que ele está enfrentando a pressão do caso. Ele tem um colega que é um psicanalista, que está tentando o tempo todo encontrar um raciocínio lógico para o que está acontecendo. E aí é ele que vai trazer a ideia de que o Mamiya é, na verdade, um hipnotizador, que ele tem capacidades hipnotizantes, que vão além da compreensão, de qualquer tipo de compreensão. Eles tentam explicar, eles tentam entender, mas eles são completamente incapazes. E o Takabe, ele está passando por um momento péssimo, porque além de não estar conseguindo lidar com esse crime, e as repercussões dele, os desenrolares dele, ele estava passando por um problema em casa, porque a esposa dele tem um caso muito grave de amnésia. Tem uma cena que é absolutamente perturbadora, onde o Takabe chega em casa e ele tem uma visão da esposa enforcada na cozinha. É uma alucinação que é interrompida de uma maneira muito abrupta pelo som do liquidificador deles, demonstrando o quanto ele está ficando cada vez mais frágil na investigação desse caso. Porque é uma consequência de quem está envolvido com esse crime. Há uma deterioração mental. Mesmo o psicanalista, que parece ser a voz da razão nesse filme, chega um momento que ele perde total controle de si mesmo. Ele desenha o X na parede e você grita dentro de você: não, não, você não! Para a cena seguinte, ele também ter cortado a própria garganta em forma de X. O clímax desse filme, que é um outro ponto, é aquela questão que eu falei de que nós desejamos uma coisa que o protagonista faça e a gente não sabe exatamente se vai ser uma consequência boa. Porque depois que você percebe que parece que uma Mia é uma força imparável de desgraçamento, a única coisa que você quer que o Takabe faça é matar ele. Você fica torcendo para que o Takabe mate uma Mia. Então tem um encontro, e esse encontro é muito bom, que é num galpão abandonado, onde, novamente, a gente tem um som extremamente marcante, um vento cortante durante o encontro deles, e tem um diálogo que é arrebatador, e no final desse diálogo, o Takabe mata uma Mia. Quando o Takabe mata uma Mia, o som encerra. Todo som de vento encerra automaticamente. Que quer dizer justamente isso, cara, que você entendeu a mensagem dessa cena. E isso é do brilhantismo da direção do Kurosawa. De que o vilão, ele morreu, mas os danos já estão feitos. Não há o que desfazer os atos que serão desencadeados pela influência do que aconteceu. Então a gente vai chegar no final do Curie, que para mim é um final assim incrivelmente arrebatador. Porque você quer acreditar que aquilo está resolvido. O Takabi quer acreditar que aquilo está resolvido. Você vai, por um segundo, se enganar que aquilo está resolvido. O Takabi no filme vai tentar se enganar que aquilo está resolvido. Até você perceber que não está. E você percebe de uma maneira que não está, extremamente em aberta, nas atitudes das pessoas ao redor. E é assim, de fuder a mente, o final desse filme. Ele é um desses filmes que eu fiquei assistindo todo o crédito, pensando, pelo amor de Deus, acontece alguma coisa, precisa acontecer mais alguma coisa, precisa da explicação do que aconteceu no final dessa cena. E não tem. Então você vê todos aqueles créditos japoneses levantando, e você fica, caralho, caralho, caralho, que filme foi esse? E essa foi a minha indicação e minha análise do que eu acho assim, mais uma obra-prima do Kurosawa. A MUBI tá com vários filmes do Kurosawa, tá, gente? Tem o Sonata de Tóquio, tem o Kyuri, Amém. tem o Pilce, tem Crimes É que eu Obscuros. cancelei já não tem um tempo a minha assinatura da MUBI. Refaz, porque tá tudo lá. Mas voltando aqui no Kyuri, eu não, eu acho que é o meu filme preferido dele, dos que eu vi. Aí eu tava lendo um pouco lá, que eles até citam, né, no filme, que o. Ele tem uma referência do médico austríaco, alemão, que é o Franz Entomesmer, que ele criou um conceito de uma. Que é chamado de mesmerismo, que se trata da hipnose para tratamento e cura de doenças em seres humanos, usando a hipnose. Então, acho que daí o nome do filme, né, Kyuri, mais essa questão, né, do nome do filme, com essa referência que eles até citam no filme. E é uma coisa bizarra quando você pensa nesse conceito para o que ele faz com essa, né, espécie de hipnose e essa manipulação que ele consegue, né, com as pessoas, assim, que ele consegue fazer com as pessoas ao redor, assim. É um filme muito pesado, muito desolador, assim, porque ele pega pessoas ali, né, muito aleatórias, assim, pessoas no seu dia a dia, no seu. Ele não tem muito um critério, né? Ele é uma marca meio que parece ser de um assassino serial, né? O jeito que acontecem as mortes, né? Mas assim, não parece ter um critério, né? E o mistério que cerca esse personagem, né? Que ele não, ele tem essa amnésia também, ele não, supostamente, ele não sabe quem ele é. Ele não lembra de coisas recentes e a gente fica até em dúvidas por causa do final se ele está fazendo aquilo da consciência dele ou se ele está sob um efeito também de hipnose, assim, cara, é muito doido esse conceito desse filme. E que o Kurosawa fez uma coisa muito parecida num outro filme dele de 2016 que chama Creepy, que é um filme extremamente aterrorizador pelo personagem, pelo vilão desse filme, que ele também ele tem uma espécie, ele esse daí já é um pouquinho diferente, parece não hipnose, mas ele não põe a mão em uma vítima, mas ele convence as pessoas a matar por ele. E assim, o sorriso desse cara é assustador, eu tenho medo assim de olhar. Esse filme teve um lançamento aqui no Brasil muito discreto pela Zeta Filmes. Passou em pouquíssimas salas de cinema, em algumas capitais, pouquíssimo tempo, mas eu consegui ver ele no cinema. Ele é um outro filme tão perturbador quanto o Kyuri, assim. E eu adoro a ambientação do filme. É a mesma coisa, ele causa aquele sentimento de que vai acontecer uma coisa ruim a qualquer momento. Você fica vendo o filme tanto tempo todo, angustiado, o filme termina ruim, termina mal. Ruim que eu digo assim, gente, não é ruim de ruindade narrativa, não, é ruim de ruindade da situação mesmo. É um filme muito pesado, muito estranho, muito bizarro, e que a gente adora por causa disso. Eu acho que uma coisa que eu fico bem impactada, assim, como o Samuel comentou, é como as pessoas matam como se nada, né? Tipo, são cenas tão. É tão simples, né? Tipo, a primeira morte que a gente vê é de uma prostituta que tá sentada na cama e o cara, tipo, pega um cano e dá na cabeça dela, mas, tipo, você vê meio à distância, né? Não é, ele não tá fazendo. Ele nem parece, claro que óbvio que é uma coisa violenta, né? Mas ele tá fazendo como, sei lá, se ele tivesse batendo um martelo numa madeira, sei lá, né? Como se fosse uma coisa trivial, assim. E todos os assassinatos são assim, então é um negócio que você fica meio, putz. E não sei, eu acho interessante o personagem do detetive, né, o Takabe, porque ele é bem o típico detetive de filme policial mesmo, né, lendo sobre esse filme, Seven mesmo é um filme que é bastante citado, o Kurosawa também disse que, porque esse filme ele é de 97, né, ele é considerado um dos primeiros ali na leva de filmes de terror japoneses que fariam um super sucesso depois. E o Kurosawa diz que, na verdade, tipo, 99% das ideias dele ele tirou de filmes americanos que ele viu sempre, assim. E ele achou que fazer um filme de terror seria uma boa ideia e seria fácil de financiar. Só que aí ele fez do jeitinho dele, né? Mas é isso, então ele teve essa influência do cinema estadunidense, não só de terror, mas de filmes policiais também. Então a gente vê um policial que é típico, né? E é um cara que, tipo, ele explode várias vezes, ele perde a paciência, ele é meio que o bad cop ali na... Né, tem o policial bom e o policial mal, ele cai mais pro mal, assim, porque ele é agressivo, né? Quando ele perde a paciência, ele fica agressivo e tal. E tem um momento ali que ele confessa pro Mamiya que tá foda a vida dele em casa, porque a esposa dele tem esses problemas de memória, ela se perde. E aí você vê, será que... Porque o final, a cena final, pra mim... É aquele negócio, né? O Takabe tá sentado num café, tranquilaço, sendo que coisas terríveis aconteceram, a esposa dele acabou morrendo. Eu queria até ver com vocês o que vocês me falam dessa cena em que ela aparece morta, mas já chegamos lá. Mas ele tá tranquilaço, como se estivesse tudo maravilhosamente bem. Ele fala alguma coisa com a garçonete e... A última coisa que a gente vê é essa garçonete pegando uma faca gigante, né? E como se ela fosse fazer algo muito ruim com essa faca. E o Takabe foi hipnotizado ali em dado momento. Ele acha, depois que ele mata uma Mia, ele acha um rádio e ele escuta umas paradas esquisitas ali no rádio, né? Então é meio como se tivesse passado pra ele e ele tivesse com esse papel que era do Mamiya antes. Mas eu fico pensando assim, se já é um negócio que ele estava muito inclinado, então ele era meio que o receptáculo ideal para ser essa pessoa, sabe? Não sei. Tem uma citação lá do psicólogo que ele fala que o Mamiya, ele é um mensageiro, né? É. Aí eu acho que isso, de certa forma, passa. E tanto que na cena final ele acende o cigarro, né? Que era como o Mamiya usava, né? Para ele... hipnotizar, né, para ele convencer, né, ele usava aquilo ali nas pessoas. É, faz todo sentido isso mesmo que você falou, Sil. E também tem uma que você comentou sobre o... A gente, esqueci. Me deu uma amnésia aqui. Mas você está complementando, é uma boa explicação, Sil, essa que tu deu, mas lembrando que aquele defeito que eu acho do The Dark and the Wicked, de ele não realmente se preocupar com explicações e não funcionar muito bem nesse caso, funciona muito bem aqui no Kyori. Porque é o que você vai carregar depois que você terminar esse filme. Porque a gente deu algumas explicações já do que é uma Mia, de que tipo de força é uma Mia. Mas isso não é certo. Isso é uma teoria baseada em algo que é apresentado e que nem eles conseguem correlacionar muito bem. Tipo, ah, ele é um hipnotizador. Será mesmo que ele é um hipnotizador? Você tem direito a ter essa dúvida, assim, né? Isso não é uma ciência exata ali que está explicada. Isso não é, por muita gente não é considerado nem ciência real. A hipnose é considerada pseudociência para muita gente. Então, será que ele é um hipnotizador de verdade? Ou ele faz um outro conceito metafísico que ele consegue tirar da pessoa o conceito dela de certo ou errado, de banalidade da vida. Esse é o legal desse filme, assim, que você carrega depois que você terminar ele. Você vai ficar com essas dúvidas. E elas não têm resposta. O final desse filme, acho que eu dei uma boa explicação do que talvez esteja desenrolando aí. Do Takabe ser um tipo de continuidade do Mamiya no fim das contas. Depois que ele tentou acabar com esse mal, ele fazer parte desse mal. Mas será que é um mal de verdade? Na concepção deles, na concepção do Mamiya, que o que ele estava fazendo não era um mal. Ele estava libertando as pessoas na concepção dele. Tipo de liberdade é essa? É outra história. Mas na mente dele ele estava fazendo isso. É o cure, É a cura. É a cura. é o conceito lá da cura. É. Ó, gente, depois vocês veem o Creep, aí vocês me falam o que que vocês acham, se... Eu vou atrás. Eu acho que tem tudo a ver, toda a relação, assim. Eu acho que, inclusive, o conceito desse deve ser o mesmo do Creep, que ele vai numa mesma linha, assim, e é bem perturbador também. Meu Deus. Quero ver. Ah, e a esposa, gente, Nossa. que apareceu morta ali rapidão num frame. Frame muito rápido. Ah, eu não sou capaz de opinar. É realmente também bem. Aquele corredor, aquela cena do corredor do hospital, você vê que em dúvida de tudo que tá acontecendo na tua frente já. É. E principalmente depois que o Mamiya morre, você não tem mais nenhuma noção do que tá acontecendo na vida daquele homem. Você perde a total capacidade de entender o que é real e o que não é. É Eu verdade. acho que quando. Eu tava. Faz tempo que eu vi o filme, e aí ouvindo vocês, né? Me lembrando de várias coisas. Eu assisti esse filme, acho que duas vezes. E eu me lembro que a primeira vez. Sabe aquela ideia que de vez em quando a gente escuta? Ah, você não estava na vibe do filme. Eu estava com alguns amigos, o pessoal estava fazendo barulho. E a gente meio que não entendeu. Não é que a gente não entendeu, a gente não curtiu, a gente não entrou no filme. E aí eu levei alguns anos para rever. Depois, quando eu revi, eu fiquei tão encantado quanto vocês. E com todas as mesmas dúvidas que vocês. E agora ouvindo, por isso eu estava até quietinho aqui, eu acho que eu preciso ver uma terceira vez, porque apesar de me lembrar bem assim da história e tudo, eu acho que eu quero rever ele agora, talvez até com todas essas informações. Fica aí, dedica até para o Infernalta. De repente você viu há muito tempo atrás, talvez seja bom revisitar. Alguns filmes é bom revisitar. Até porque, se eu disse uma coisa, né, de que o Kurosawa, ele se inspirou muito em filmes americanos, filmes policiais mesmo, o próprio Seven é uma referência. Mas eu acho esse filme um tom tão diferente de tudo isso, tão diferente. A própria cena que o Takeba encontra a mulher dele pendurada, tendo se suicidado na cozinha. Parece clichê você falando, mas porra, vai ver a montagem que o Kurosawa fez nessa cena. Vai ver quando ele desperta com o som do liquidificador. É total diferente do que tudo que você vai ver no Ocidente. Tipo, a gente brincou de que Pulse é um filme que meio que talvez tenha envelhecido mal o conceito geral dele, porque nada da tecnologia dele que funciona pro terror dele existe hoje, não existe mais essas tecnologias. Agora, esse filme não. Esse filme envelheceu bem pra caralho. Esse filme tá muito bom. Você assistiu hoje, entendendo, por exemplo, como é que funcionou a questão dos thrillers policiais da época, porra, esse filme funciona muito bem. Revisitar ele realmente é uma ótima pedida. Com certeza. E é isso, né? Como o Ivo falou, o Kurosawa tem muitos filmes bem interessantes e a gente deve fazer um episódio sobre ele ainda. A gente vai falando filme a filme, né? Um pouquinho de pouquinho, mas acho que Agora ele merece que a um gente sabe que ele episódio. foi recebeu justiça entrando no MUBI, então vamos atrás. É isso. Muito bem, gente. Bora para o nosso próximo, então. Bora. Vamos falar de O Nevoeiro, 2007. O filme foi dirigido pelo Frank Darabont, que é um especialista em fazer filmes bons baseados em coisas do Stephen King, né? Ele dirigiu também Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre. Ele escreveu o roteiro, né? Adaptou o roteiro para o filme. E é um resultado que eu gosto muito, mas eu sei que o final dele é bem divisivo. Felipe, fala um pouco do filme pra gente. Olha, eu amo o final desse filme. Isso deve fazer de mim uma pessoa masoquista. Mas vamos lá. O Nevoeiro é um filme. Na verdade, eu acho que ele explora muitas coisas, muitos medos. Então, o que é que acontece? Nós, Conhecemos o cenário, que é uma cidadezinha. Conhecemos o nosso personagem principal, que é o David, que ele é um pintor, ele faz capa para filmes, assim, aquelas capas antigas que eram feitas com arte, que eram lindas, por sinal. E aí, um belo dia, ele vai com o filho para um supermercado, né? É uma cidade pequena, então ele vai no supermercado. Todo mundo mais ou menos assim se conhece nessa cidade. E aí ele tá lá no supermercado de boa. E aí de repente um outro morador da cidade, um senhor mais velho, vem correndo. Ele tá com a cabeça ensanguentada. E assim, ele entra correndo, fechem a porta, fechem a porta. E atrás desse senhor vem um grande nevoeiro. E aí o nevoeiro praticamente toma a cidade inteira. E não sabemos, né? Nunca teve um nevoeiro como aquele. E fica todo mundo ali no supermercado. E o que é que se faz? Saímos, não saímos. No meio disso tudo, tem um terremoto também, né, que deixa todo mundo bem assustado. Então tem o nevoeiro, tem o terremoto. E o que acontece? As pessoas querem sair, mas ao mesmo tempo elas estão com medo. Até que um grupo resolve sair. Ah, besteira, não sei o quê. Vamos sair. Ah, isso é frescura. A vacina não cura nada. Vamos sair. Aí, quando eles saem, na verdade, eles meio que morrem, assim. A gente escuta uns gritos e, assim, dá um BO lá fora. Só que a gente não vê o que é. E aí, esse grupo fica perto, assim, fica lá dentro do supermercado. Tem uma cena muito boa, assim, que eles tentam sair. Aí você vai conhecendo alguns personagens. Funcionários do supermercado, outros moradores. E aí, tem uma hora que eles vão tentar sair por uma porta dos fundos e entra um tentáculo, uma coisa monstruosa, e acaba matando um rapaz. E isso nós vemos. Os que saíram, a gente entende que morreram, deu algum BO, mas esse nós vemos, morreu. E aí, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Entre as pessoas que estão no supermercado, existe uma pregadora religiosa, bem religiosa, uma fanática religiosa, e que ela começa a dizer: olha, é o apocalipse, isso é a ira de Deus. E você fica preso no supermercado, com criaturas estranhas que começam a aparecer, tarde da noite começam a aparecer uns insetos gigantes, e assim, sempre essa fanática religiosa, né, falando, é o apocalipse. E tem uma cena que é muito boa, que tem uma hora que os insetos acabam invadindo, os insetos que eu digo assim, uns monstros gigantes, que parecem uns insetos, acabam invadindo, e aí um desses insetos pousa nessa fanática religiosa, e ela fica parada, ela não age, apenas diz: ah, seja feita a tua vontade. E o inseto vai embora, aí pronto. Aí ela ganha a ar de Messias, de Salvadora. E ela começa a juntar uns seguidores. E aí junta a galera que, obviamente, sabe que aquilo ali não tem uma questão religiosa, e a galera que vai para o lado religioso. E o filme se desenrola a partir daí. A gente não tem nenhuma referência. Tudo que sabemos é que havia uns militares que não eram da cidade, que foram fazer um teste e ninguém sabe direito o que foi que aconteceu. Existe uma operação ultra secreta norte-americana. E aí, vamos lá. Vamos para os spoilers. O que leva a crer, não é, que esse filme, aliás, que esses militares, eles acabaram abrindo uma espécie de portal dimensional. Nunca fica muito explícito o que é, mas monstros, criaturas gigantescas, e passaram por esse portal e vieram com o nevoeiro. E aí o que que acontece? A líder religiosa, a maluca, diz: não, então vamos dar alguém para ser sacrificado. E eles pegam um militar, jogam lá, o monstro come, horrível essa cena. E aí, só que tem o pessoal que quer sair, né? O nosso personagem principal, que tem um filho, é amiga dele, que é. Eu esqueci o nome da atriz, mas que faz a Andrea em The Walking Dead. É a Laurie Holden. Isso, maravilhosa, Lauren Holden. Entre outros, eles querem sair e a louca religiosa não deixa, e ela quer dar o filho do David como sacrifício. E tem uma cena que eu acho muito boa, porque assim, o filme ele é uma porrada atrás de porrada. E aí, você acha até que de repente a fanática religiosa vai pro embate até o final? Não, ela morre assim, até de forma meio fácil, assim, uma pessoa dá um tiro nela, assim, sem nenhum clímax. E ela morre e, bom, resolvendo os problemas. Só que não, aí é quando a coisa desanda, porque aí o David, a Andrea de The Walking Dead, o filho e outros dois personagens pegam o carro e fogem. Só que aí acaba a gasolina e tem uma cena muito tocante no meio do filme que ele diz pro filho: ó, não vou deixar os monstros lhe pegarem. E a gente vai pro final que é assim, absurdo. É porque, apesar de tudo, o filme, eu vou falar disso do final, mas o filme lida muito também com a questão da fé. Por mais que não seja um evento religioso, mas existe uma personagem que, curiosamente, também é do The Walking Dead, é a Melissa McBride, né, que é a Carol em The Walking Dead. Quando começa a questão do nevoeiro, ela diz: ó, eu preciso sair, meus filhos estão em casa, mas eu estou com medo, alguém, por favor, vá comigo. E ninguém vai com ela, ninguém quer ir com ela. O próprio personagem principal, né, o David, diz: desculpa, tô com meu filho, eu não posso ir. E ela meio que fica meio puta com a galera e diz: pô, vocês são uns egoístas, eu vou ter que ir sozinha. E ela vai, ela sai com a cara e a coragem. E aí, vou falar dela, volto pra ela já já. E aí, eles têm uma hora que assim, a gasolina acaba, não existe nenhum sinal de que aquele problema vai ser resolvido. E aí o personagem principal, o David, ele tem quatro balas, só que eles são cinco. E ele faz o final mais impensável do mundo, assim, nossa, é horrível esse final. Porque assim, ele mata o próprio filho para evitar que o filho seja pego pelas criaturas. E o filho tá dormindo e tal. Mas assim, é horrível. Ele não apenas mata o próprio filho, como ele mata os outros personagens de forma consentida, né? Rola uma troca de olhares. E aí, quando isso tudo acontece, assim, que ele mata todo mundo, aí ele grita, ele entra em desespero, ele quer se matar. Aí ele abre a porta do carro para alguma criatura vir e comer ele. E aí, de repente, você começa a ouvir uns barulhos mecânicos, e aí são os militares que estão conseguindo destruir as criaturas. Ou seja, se ele tivesse esperado 5 minutos, ele teria sobrevivido. E é muito foda isso, porque assim, ele sobreviveu, mas ele matou o filho. Ele passou por tudo isso e ele matou o filho. E se ele tivesse esperado 5 minutos? E aí, de repente, passa um caminhão com os sobreviventes. E quem é que tá? A Carol, a Melissa McBride. E saiu para pegar os filhos sozinha. Ela tá lá com os filhos. Minha gente, esse filme é o final. É uma porrada, assim. Você termina o filme e diz: meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Além de tudo, eu gosto muito da ideia de pessoas presas em um lugar. Eu acho muito legal. Claro, isso não é inédito. Já foi feito outras vezes. Mas assim, a ideia do supermercado, minha gente, durante a pandemia, todo supermercado que eu pensava logo nesse filme. E tem a personagem da líder religiosa, que eu acho que quem faz ela é a Marcia Gay Harden, se a Sim. memória não me falha. E assim, ela tá maravilhosa, ela tá assim, ela é assustadora, sabe assim? E ela tem uma imposição assim de dizer: não, é Deus e vamos botar um pro sacrifício, que Deus vai ficar de boa. É maravilhoso. E o final, ele é pessimista ao extremo. Ele não é pessimista apenas. Ele é para você, assim, desistir, sabe? Desista da vida porque nada funciona. Então, é isso. Eu amo esse filme, mas o final dele é Horrível, horrível, horrível, horrível. Que nada. Coisa leve. Ah, eu acho esse filme todo muito angustiante, assim. Eu acho que mesmo quem não gosta do final deve apreciar, tipo, o caminho até lá, sabe? Porque eu acho o filme todo uma desgraça. Assim, é desesperador. Eu gosto muito desses filmes que tem esse... A mini sociedade, né? Num lugar ali, com uma coisa muito estressante acontecendo do lado de fora, e as pessoas têm que conviver nessa situação. Daí começa a acontecer essas divisões, e aí, tendo essa personagem, a senhora Carmody, né, que é a religiosa, e assim, gente, em 2007, talvez as coisas no mundo estivessem um pouco melhores, mas hoje, você vê uma galera maior ainda caindo nesse tipo de discurso, sabe? Extremista, assim. Porque o que a religiosa faz quando ela começa a arrebanhar ali as pessoas no mercado é entender que o que eles precisam fazer é oferecer sacrifícios para os monstros para viverem mais um dia. E todo mundo vai, né, vai na dela, né? Então fica uma situação muito insustentável, assim. Se já é desesperador do lado de fora, do lado de dentro eu não sei se tá muito melhor. Então são várias situações. E tem, gente, a pior cena pra mim, fora o final, assim, mas quando eles vão na farmácia, e aí fora, tem o cara preso na teia, e aí quando ele cai, sai aquele monte de aranhinhas do corpo dele, assim, ai, pelo amor de Deus, sabe? São muitas coisas que acontecem nesse filme que é muito desesperador, assim, o tempo inteiro pra mim. Eu gosto o Frank Darabont, ele fez um trabalho assim, incrível na adaptação desse conto. É, vale lembrar que vale lembrar duas coisas. Primeiro que o Nevoeiro, ele é um conto, ele não é um livro do Stephen King, ele é bem mais curto. E o Stephen King não sabe escrever finais. Eu amo o mestre, mas ele tem um problema drástico, que é escrever os finais das obras dele. E o final, já é bem sabido por todo mundo, o final do conto é diferente do final do filme, né? Porque no conto, quando eles saem dirigindo, termina. Você vai ficar com o mistério de o que é que vai acontecer quando a gasolina acabar. É, você vai ter esse mistério para sempre, né? E o Darabont, ele disse, não, isso aqui não vai funcionar em tela. Vou escrever um final. E o Stephen King amou o final que o Darabont escreveu. Ele disse que ele ficou, meu Deus, por que que eu não pensei em escrever isso? Ele gostou muito do final. E eu quero falar mais de aspectos técnicos mesmo, porque eu tava vendo o making of desse filme, a produção desse filme. Cara, é assim, é um trabalho bárbaro que esses caras fizeram. É, eu amo a concepção dos monstros, a ideia dos monstros. Porque você não vê eles claramente, quase em momento nenhum. É, você vê pedaços, você vê sombras, você vê eles opacos por causa do nevoeiro em si. É, vai assistir o making of desse filme para ver os desenhos originais dos monstros, como eles imaginaram. Cara, aquele louva-a-Deus que mata o cara que atira na religiosa. Porra, aquele bicho é incrível. E aquele colossal que eles encontram na saída. Ai, maravilhoso. Na saída do carro, é maravilhosa a visão que ele proporciona. É, esse filme é muito, muito, muito bom. É, a sequência das moscas, né? Porque as moscas... É muito boa essa sequência do supermercado, do desparalamento lá dentro. Porque as moscas, elas batem no vidro, as moscas gigantes, cada um com o palmo da mão, e vem outros monstros querendo comer as moscas. Esses monstros quebram o vidro. E tem todo aquele rebuceteio dentro do supermercado. Aí a mocinha, que era a caixa, que tava de romancezinho com o soldado, ela é atingida morre no pescoço. Morre logo, morre logo, morre logo. Nossa, e ela é atingida no pescoço, ela morre de uma forma horrorosa. Porque além daqueles monstros serem assassinos, eles são tóxicos. Ela entra num tipo de reação alérgica que ela fica. Ela vira bolha. Não, esse filme ele é quase zero defeito desse filme. Real, real, real. O único defeito que eu não gosto dele é que ele se aproveitou muito do elenco de The Walking Dead. Que tem a Melissa McBride, né? E a Laurie Holden. É, então, e tem o Dale também, o cara que chega correndo no mercado é o Dale. Isso, é isso mesmo. Eu quero voltar. Quando a gente terminar, eu quero falar um negocinho sobre The Walking Dead. Mas continuem aí. Tá bom. Ele é anterior a The Walking Dead ou não? Não, é durante, já. É durante. Ele é durante? Eu achei que ele fosse anterior. Porque, enfim, não, eu sou meio. Não, eu acho que ele era. Ele foi lançado durante a série. Tava nos primeiros anos, alguma coisa assim. Ele é de 2007. Quando foi que The Walking Dead começou? Alguém não, sabe? Não, Walking Dead é 2010, gente. Então sua crítica caiu, Samuel. Ah, minha crítica caiu. Cara, eu tô muito ruim de informação hoje. Perdão, ouvinte. E o showrunner da primeira temporada de Walking Dead foi o Frank mesmo. Essa é a minha tristeza, mas depois eu volto nisso. Verdade, né? Mas a primeira temporada de The Walking Dead é boa, gente. Eu gostei. É. Mas eu abandonei. Eu abandonei real depois. Também. Mas é isso, filmaço, incrível o sucesso desse filme. Ele é referenciado até hoje. É um tipo de filme que sai da bolha. É um filme que explodiu muito fora da bolha dos fãs de filme de terror. É, tá na Netflix até hoje, tá acessível, bem acessível. Muita gente, quando você pergunta de filme de terror, de filmes com finais surpreendentes, pensa direto nesse filme. Então, o Nevoeiro foi um acontecimento. Eu amo porque o Darabont colocou referência de A Torre Negra no filme. É, tem ele pintando, né? O protagonista pintando o... Pistoleiro. O quadro é o pistoleiro que ele tá pintando da Torre Negra. Tem umas referências ali do Stephen King também, nas telas que ele tá pintando. E se eu não me engano, não sei se vocês também podem me corrigir se eu estiver trazendo informação errada de novo, que se eu não me engano, no conto não tem a explicação de os militares abriram um portal para outra dimensão e essa dimensão saiu do controle. Se eu não me engano, não tem no conto. Ou é muito superficial, porque no filme eles vão tratar muito bem essa questão. E quem leu A Torre Negra consegue identificar muito fácil essa questão dos portais dimensionais, de mundos que são selvagens e não deveriam ser encontrados. Então, também tem essa explicação, meio que também é uma referência para a série da Torre Negra, dos livros da Torre Negra, né? Então, é isso. Nevoeiro, fantástico, fantástico, fantástico. Darabont, ele estava tentando convencer o Stephen King a ele adaptar a Torre Negra, né? Mas, eu não sei, Stephen King não quis. E aí veio aquela bomba, que se não me engano foi em 2012. Foi 2012? Nem lembro. Ah, sei lá, não lembro. É ruim até de lembrar a adaptação da Torre Negra, nem considero que aquilo existe. Mas, assim, comentando do filme também, que é um filme que eu também adoro, né? É justamente isso que eu gosto muito no filme que a Sil citou, né? Essa questão de como o ser humano ele se comporta ali numa situação, ele não consegue conviver em sociedade, porque. Eu acho que como, né, o próprio Stephen King e o Darabont conseguem questionar essa capacidade de viver em sociedade, porque o filme ele mostra ali como que essa disposição do homem causar mal a quem não compartilha de uma mesma crença que ele. E uma coisa que é, assim, que é muito curioso no filme é que os acontecimentos eles encontram um embasamento ali, né, nas pregações da fanática, porque tudo que ela vai falando vai batendo, né? Acontece, é miserável, acontece. É miserável, né? E com isso ela vai conquistando, né, esses... os doidos, né? E fica assustador ali, né? O perigo, assim, dali tava tão ou pior do que os monstros lá fora, né? Que ambos seriam letais, assim, para sobrevivência de alguns ali. Então, eu acho incrível como, né, ele consegue fazer esse discurso. O filme de 2007, mas assim, a gente viu isso a gente viu como que era na pandemia, na realidade, né? Que, tipo assim, solidariedade o caralho, né? Era cada um olhando pro próprio cu. Desculpa, gente, os palavrões, mas a gente viu uma muita filhada putagem acontecendo na pandemia, assim. E eu me lembro muito desse filme, eu fiz uma referência muito desse filme com a pandemia, de como o ser humano ele vai se comportar. Aqui em BH, por exemplo, teve uns ricos aí que foram, que tipo, compraram vacinas, né, clandestinas e foram vacinar, né. No final, a vacina era água, a mulher tava dando o pinote dele, só quem que se ferrou foi a mulher, né, porque com os ricos que estavam ali, né, tentando burlar uma coisa... passar por cima, né, de uma de regras, né, de prioridades, de questões prioritárias, com eles não aconteceram nada, né? Aconteceu só com mas isso é só para iluminar, assim, como para embasar, assim, como é o comportamento do humano ali. E o final, vocês já citaram aí, é triste, assim. A gente até citou esse filme aí como menção honrosa no Dia dos Pais. Samuel virou para mim, porra. Que pais são esses? Que pai é isso, cara? Mas é porque, gente, o personagem lá do David, né? O David Drayton, o Thomas Jane, que atuou muito bem nesse filme também, né? A gente... É bom falar dele aqui também. Ele tá o tempo todo ali querendo proteger o filho, tirar o filho dele ali. E ele... o que ele fez ali foi cumprir o que o filho pediu, né? Ele fez uma promessa pro filho dele. E é difícil, assim, a gente chegar e ficar questionando o final, assim. Ah, eu teria deixado o menino morrer de fome, eu acho. Não sei. Porque daria mais tempo para alguma coisa acontecer. Se bem que ele ia sofrer muito, né? Morrendo de fome. Não sei não o que eu faria. É, deixa ele morrer de fome. Eu acho que foi um pouco precipitado. Ele foi precipitado, a gasolina acabou na mesma hora, ele deu bala no povo. Então. Eu teria esperado um dia, pelo menos, assim. Pô, a gente tá no carro. Tô aqui com a bala. Se o monstro chegar, eu mato o menino. Eu vou julgar. Eu vou julgar contra vocês, porque eu acho que ele não foi nada precipitado. Por quê? Ó, vamos relembrar as mortes desse filme. Todas foram extremamente rápidas. Todas foram rápidas. O homem da corda, o menino que abriu o portão e o tentáculo foi pra cima dele, a invasão dos seres alados lá dentro do supermercado, tudo foi rápido. Quando eles conseguem fugir depois que eles matam a pastora... A Flor Delis, eles saem do mercado, o cara que atirou na pastora já é morto no mesmo momento. Eles só conseguem fugir porque o bichão se distraiu com o corpo do outro. Então, tipo, é um milagre eles terem conseguido dirigir o quanto eles dirigiram. E sem gasolina, sem energia para a luz do carro, que era o que notavelmente estava fazendo com que os bichos se afastassem, eles iam morrer muito rápido. Aquela decisão precisava ser tomada muito rápido. Depois que eu visse aquele bichão gigantesco de um prédio de 5 andares, eu mesmo ia botar a arma na minha boca. Então, assim, eu acho que a decisão foi acertada. O final, aquela vida é na grama de vadia, né? Porque, pelo amor de Deus, o que aconteceu depois? Isso, mas eu teria esperado umas 3 horinhas, pelo menos. E eu acho, assim, é porque o filme dá realmente a entender que, porra, parece assim que foi 5 minutos depois que ele matou todo mundo no carro. Foi 10 segundos. E os militares apareceram. É que não foram algumas horas. Não, é um corte seco. Corte seco quer dizer que a ação é contínua. Não foi um fade que passaram-se várias horas. Foi um corte seco. Você escuta o tiro, aí ele começa a gritar. Não tem corte de transição para dizer, passaram horas. Aí ele desce do carro na mesma hora. Ele podia ter esperado 3 horas. Isso, gente, fica uma lição, eu acho. Se você vai tomar uma decisão impulsiva, pare e pense. 5 minutos. Eu acho que meu raciocínio tá bom. Tipo, ó, quando eles passaram na casa dele, que ele viu a mulher dele pega pelas aranhas. Cara, eles não tinham esperança de nada ali. Nada, nada, nada. É, ver o bicho. Eu adoro o bichão passando, gente, com lindo. Passarinho voando em cima dele, que não é passarinho, né? Aqueles pterodáctilos voando ali nas costas dele, acho lindo. É muito. Ah, eu gosto muito dos monstros desse filme. Novamente, vejam as artes originais dos monstros plenos, né? Porque esse do grandão de tentáculos nas costas, nossa, a concepção dele, pra quem gosta de monstro, é absurda de bonita. É um monstrão muito Lovecraftiano. Total. Agora, o que eu queria falar de Walking Dead, gente, rapidão. Além dos personagens que a gente já falou que estão em Walking Dead, Carol sobrevive como sempre, né? Sempre. Ela está desarmada, não sabe de nada, mas sobrevive ainda só dos filhos. É isso. Agora, o soldado lá que sobrevive e é morto depois, né, pela turba raivosa, é o Sam Witwer, e ele esteve também em The Walking Dead. No primeiro episódio, ele era aquele soldado morto dentro do tanque, vocês lembram? Que Nossa, lembro. Meu Deus, que o Rick papel, hein? entra no. Então, mas daí é que tá. O Frank Ele tem Darabont, 3 segundos de ele. atuação. Exato. Aí o Frank, ele desenvolveu esse caralho dessa série pra AMC. Ele foi o showrunner da primeira temporada. E aí depois, pra segunda, a AMC queria cortar, sei lá, acho que 20% dos custos, diminuir o número de episódios, os caralho, ele não aceitou, foi mandado embora. Qual era a intenção dele para a segunda temporada? Era pegar este pica desse soldado e contar a história dele antes dele virar um zumbi. E aí eu fico entristecida aqui, porque isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Eu acho que teria sido. Eu também perdi a paciência com Walking Dead, eu parei de assistir depois de algumas temporadas. Ainda durei bastante, eu acho. Fui até acho que a sexta. Acho que eu fui até a quinta. Então. E eu acho que se a série tivesse continuado com o Frank, ela teria sido mais interessante assim por mais tempo. Acho, de qualquer forma, acho que não deveria ter durado tanto quanto durou. Mas acho que ela teria sido mais interessante por mais tempo. Mas é isso. Queria só compartilhar essa anedota. Eu quero só fazer um último comentário antes de avançarmos, porque assim, Sil, você está falando no passado, quando na verdade, apesar de ter acabado, não acabou, né? Porque tem spin-offs com todo o elenco original. Um com Daryl, outro com Carol, um com aquela menina, que eu esqueci o nome, que é a mãe do Batman. Tem outro com o Rick e a Michonne, ou seja, não acabou. Transcendeu, sei lá, foi que houve aquilo. Até o Rick, que, né, achava que tinha morrido, mas Não, e tá lá, voltou, matéria né? Eu dele, já tinha ele parado antes. Michonne. Ai, gente, é uma palhaçada. Mas é isso. E o Frank não fez, faz tempo que não faz nada, né? Eu quero que deem dinheiro para este homem fazer mais coisas, porque pelo que eu tô vendo aqui no IMDb, a última coisa que ele fez foi uma série chamada Mob City. 6 episódios em 2013. Estou triste. O filme já era triste, agora eu tô mais triste ainda. Mas podemos seguir então para o último, gente? Bora lá. Ó, como já estávamos combinando antes, Samuel e Felipe não assistiram esse filme, só eu e Ivo vimos. Então eu vou dar uma sinopse sem spoilers, e aí vocês decidem se vocês continuam aqui ou se vocês querem mutar até eu e Ivo terminarmos de comentar. Tá bom, eu vou ouvir a sinopse porque eu tô com ele aqui. Aí eu quero saber se eu vou assistir mesmo. Tá bom. Me venda o filme. O filme que a gente vai falar se chama La Mesita del Comedor. É um filme que começou a rodar festivais em 2022. Ele é espanhol, né? Ele passou aqui no Fantaspoa em 2023. Ganhou também como melhor filme do festival. Ele foi exibido aqui como a mesa de jantar, mas essa mesa que tá no filme não é bem de jantar, eu já explico. E sempre, assim, quem viu no Fantaspoa, a Patty Feng, que é nossa parceira aqui, né? Tá sempre nos nossos festivais, enfim, falou que foi o filme favorito dela do ano passado inteiro, assim, não só do Fantaspoa, e eu estava curiosíssima, mas não fazia ideia do que se tratava. E finalmente saiu, em maio, eu acho, desse ano, saiu na estreou no Prime nos Estados Unidos. E aí Stephen King assistiu e adorou. Então viralizou, né? E finalmente saiu nas locadoras populares para quem quisesse assistir. Mas do que se trata o filme? Primeiro que ele foi dirigido pelo Kaie Casas e o roteiro foi escrito pelo Casas e pela Cristina Borobia. Como eu disse, é um filme espanhol e a Espanha já tem tradição de fazer filmes de temas fantásticos, assim, né? Eles têm muita coisa boa passando, principalmente em festivais, então fiquem atentos aos filmes vindos desse país. Mas ele começa com um casal, o Jesus e a Maria, que eles têm um bebezinho, que é o Caetano, e eles estão em uma loja comprando uma mesa, que é mais uma mesa. Ela saiu, o filme saiu como The Coffee Table nos Estados Unidos. Eu acho que esse é um título mais correto, assim. É uma mesinha, sabe? Uma mesinha de centro, uma mesinha de canto, um negócio assim. E eles estão vendo uma mesa ali que é horrorosa. Ela é horrorosa. São duas estátuas de mulheres nuas, douradas, segurando um vidro, basicamente. Depois eu coloco uma foto no post para vocês verem. Depois eu mando para vocês no grupo, gente. E ela é caríssima. E aí o Jesus quer muito comprar essa mesa. A Maria não quer, porque ela é horrorosa e cara. E o vendedor está super empolgado vendendo essa mesa, dizendo que esse vidro é inquebrável, que é uma peça de um, sei lá, um fazedor de mesas, um artista, eu não sei o que, que ele é. Mas, tipo, é uma coisa muito exclusiva, assim. E o Jesus quer muito comprar essa mesa. E ele fica reclamando, os dois ficam discutindo, né? E o Jesus reclama que é sempre a Maria que decide as coisas. Decidiu até o nome do bebê, decidiu ter um bebê. Decide, sei lá, cor para pintar a parede do apartamento. Enfim, decide tudo na vida do casal e ele quer tomar essa decisão e ele quer essa mesa. Maria vai embora, deixa o Jesus para tomar essa decisão sozinha, sozinho, e ele compra a mesa. E essa cena, ela é muito engraçada. Então você vai achando que você tá indo para uma comédia, né? E aí eles, enfim, leva a mesa para casa, né? Ele monta a mesa em casa e percebe que tá faltando um parafuso. Liga de volta na loja, o vendedor fica de levar esse parafuso para ele. Então a mesa fica ali meio montada, meio bamba, né? E o irmão do Jesus com a nova namorada dele iam jantar na casa do casal mais tarde, né? E a Maria precisa ir até o mercado para comprar as coisas pro jantar. E deixa o Jesus cuidando do bebê. Ele até dá uma reclamada, né? Que vai deixar o bebê comigo, porque, né? Ele é um. O homem não pode ele cuidar parece de criança, ser né? um inútil. E ela fala que precisa de um tempo sozinha mesmo, porque pelo amor. E ela vai pro mercado e deixa o bebê com o pai. E merdas acontecem. Assim, acontece uma coisa que é muito chocante. Você não vê. Você entende o que aconteceu, mas você não vê. A partir dali, até o final do filme, é basicamente uma crise de ansiedade alongada. Você que está assistindo, está tendo uma crise de ansiedade até o final desse filme. E isso acontece, sei lá, nos 20 minutos, Ivo, você acha? 15 minutos de filme já acontece? As merdas já acontecem? 15 minutos de filme já acontece e é daí para o final... É igual você falou, é crise de ansiedade. Vejam com o Rivotril, com... Porque o filme, ele te deixa muito angustiado, muito ansioso. A gente vai entrar nos detalhes daqui a pouco. É isso, gente. Assim, ele começa como essa comédia. Você acha que tá indo pra uma comédia. E depois, assim, eu ri em vários momentos, mas foram risos de nervoso. Então, tá, é eu vou mutar, eu fiquei curioso. Eu também fiquei interessado, tá. Eu vou mutar. Quando for para voltar. Eu mando uma mensagem no grupo e no Discord, onde vocês verem primeiro, vocês voltam. Tá bom. Então vamos lá, Ivo. Então, vamos o que você lá. Achou do filme? O que acontece, né? Depois do acontecimento ali, trágico, é como que o Jesus se porta, né, durante o filme. Uhum. Ele não consegue, né, falar, contar pra esposa o que aconteceu. E tipo assim, eles começam como um casal que briga muito, né, que não sei o que lá, que parece que não dá certo. A esposa dele parece ser bem, bem brava com ele o tempo todo ali. Mas ela tem ali os momentos em que você vê o carinho entre os dois ali, né, uma relação... De casal ali, que tem uma cumplicidade ali entre os dois ali. Só que o filme é uma sucessão de merda, né, atrás da outra, porque tem o acontecimento, tem a visita do irmão, tem a vizinha. É insuportável. Meu Deus, é insuportável. E tem ela nesse meio, e ela é um elemento, né, que vai entrar ali, que vai dissipar toda a merda, porque havia ali uma preparação. Não a preparação, né? Mas o irmão, ele pelo menos ele ia tentar dar uma, não vou dizer uma minimizada, né? Porque não tem como minimizar o que aconteceu. Mas ele ia tentar ali dar o menor impacto possível na esposa naquela situação. Só que aí entra aquela menina em cena que acaba fudendo tudo. Cara, e assim, é um filme que você vira e fala assim, não tinha ali para onde ir ali. A merda, né, quando acontecesse ali, é assim, você vê o filme, dá a merda, você sabe o que vai acontecer em um determinado momento do filme, que não tem como aquilo, né, não tem como a esposa dele não saber do que estava acontecendo, né, apesar dele disfarçar ali o tempo todo ali, tentar amenizar a situação o tempo todo, não amenizar, né, esconder a situação o tempo todo, mas a gente sabia que uma hora ia dar merda. E quanto mais tempo passa, a gente vê que pior ia ser. E acontece da pior maneira possível, né? Acontece. Nossa, gente, é assim. E tem aquela questão debaixo do sofá que você entende. Essa questão você entende até um outro ponto, né, do filme. Você já é quase no final. Que aí você entende o que acontece, você vira e fala, pronto. Aí eu falo, agora sim, né, a situação já era muito fodida. Agora tá assim, sei lá, fodida elevada à décima potência. É um filme que eu não vou ver ele de novo. É um filme que eu não vou indicar ele para ninguém. Não vou, gente. Assim, vejam por sua própria conta e risco. Porque, assim, não estou falando que eu não gostei. Não estou falando que é um filme ruim, que não é. Ele é um filme que ele funciona bem porque ele propõe. Mas eu não tenho coragem de ver o filme de novo. E por isso que, quando a gente, né, pensou nesse tema de desgraçamento, eu falei que esse filme, que é o filme, né, do momento, assim, é o filme dos filmes mais falados do momento. Falei, então é esse filme aí que dele que a gente deve comentar, assim. Cara, e é muita coisa ali que solta ali, né, de família ali, de em tão pouco tempo ali que vai acontecendo ali naquela cena do jantar. E a mulher rindo dele porque a mesa quebrou e o vidro da mesa era inquebrável e ela, sei lá, não demora 2 minutos que ele montou a mesa, né? Ela quebra e acontece a merda. Sim. E assim, a cena, ela é muito doida, né? Que você vê o cara andando, aí você vê o barulho, pá, e o vidro estalando, você fala, puta merda. E é péssimo porque o bebê tá chorando para um caralho nessa hora. E aí, quando a mesa quebra e fica um silêncio ensurdecedor, você pensa, puta merda. Você sabe o que aconteceu, cara. E isso é rir de nervoso, porque o cara, ele obviamente ele surta, mas ele surta de uma maneira muito, tipo assim, guardada, assim, ele não consegue, não sabe como lidar com aquilo. Ele realmente ele não sabe, assim, né? Não, né? Não teria como lidar, uma maneira de lidar com aquilo. É assim, toda vez que eu penso nesse filme, eu fico mais assim incomodado, assim, eu fico mais agoniado, porque é muito foda. Aí tem o irmão dele que chega com a namorada que, sei lá, tem 18 anos, né, ou sei lá, uns 20 anos, e aquela coisa assim, ah, não é minha namorada, não, a gente não é namorada, a gente só tá saindo, a gente tá se conhecendo, essas coisas de jovem. E quando ele revela lá, o irmão dele sai nele, cara. Ué, você estragou sua vida e tá estragando a vida de uma menina de não sei quantos anos. E sai, né, no irmão dele ali, no momento ali. E é uma questão familiar aí também muito forte que o filme traz ali em pouco tempo, né? Porque é uma situação que acontece em questão de horas, né? No, é um filme muito, muito de momento ali. Tudo acontece ali, sei lá, talvez daquelas duas. Uma hora e meia de filme que a gente viu, talvez seja mais ou menos esse tempo aí de acontecimento ali das situações. Não, acho que é mais porque anoitece, não sei. A passagem de tempo é maior. E aí é mais angustiante ainda, né? Você vai vendo o tempo passar e você não sabe quando que. Porque, né, é claro que vai, em algum momento alguém ia descobrir ou ele ia ter que contar, enfim, acontece da pior forma possível, mas você não sabe exatamente quando e como, né, isso vai acontecer. Então é mais, dá mais ansiedade ainda, assim. E quando acontece, não tinha como não ser, né, aquele caos, né? É, claro. Tinha como não ser aquele caos ali, porque Sabe, se assim, eu fico pensando assim, aquelas montagens que tem na internet, né? Se ele liga para a mulher e fala o que que aconteceu, aí ia subir os letreiros, né? Mas não, ele não É, fala, pois é. né? E assim, gente, é muito. A mulher rindo dele, dando gargalhada porque a mesa quebrou, né? E eu vendo aquela cena, eu falo, meu Deus do céu, gente. Ela dando gargalhada porque a mesa quebrou e. Ah, e tem sangue, não, é que eu me cortei e não sei o que lá. E deixa o menino tá dormindo, descansa. E as pessoas vendo o quartinho do bebê e os É. brinquedos. É, não é uma construção assim que. Porque eu acho que nas mãos erradas, esse filme seria um bom curta. Eu acho que se fosse, dependendo de quem fizesse, fizesse um longa, não ia conseguir levar, sabe? Porque o filme tem 1h30, né? E dependendo de quem fizesse, de como fizesse, ia ser uma merda, assim, de ver uma situação que se arrasta por tanto tempo, né? Por 1h30. Mas o Caio Casas fez um trabalho assim que eu achei incrível. É uma construção, um suspense ali que tá certinho, sabe? E você vê aquelas pessoas, elas não calam a boca na mesa de jantar mesmo, né? Durante a refeição ali. Você fica, pelo amor de Deus, só vão embora, sabe? Sei lá, qualquer coisa aconteça. E vai se arrastando assim. Eu vi um comentário que eu achei perfeito. É se você pegasse a cena do carro do Hereditário e transformasse ela num filme. Eu acho que o sentimento é basicamente isso. Isso, né? É muito aquela cena, né? O menino entrando e dormindo, né? É muito, não, mas totalmente. Exato. O elenco é muito bom, né? Eles É muito seguram bom. muito ali o filme ali, eles, né? Todo o elenco é muito bom. Sim. E você vê também a vizinha. É que aquela ali é outra que você via a hora que a merda ia dar, porque ele é uma outra coisa que ele não resolve, né? Uma coisa que ele vai tocando ali, né? E tudo isso que ele não resolve, né? Vira ali aquela bola de neve em pouco tempo. É, não, certeza, né? Que a menina ia começar a falar para a vizinhança, para a mãe, para sei lá quem, que eles estavam namorando. Pô. Você fica. É, cara, aquilo é muito doido. Ah, e ela é a. Foi no final a causa, né? Do dedo no cu e gritaria. Ela e o cachorrinho. Ai, gente, mas não, eu Mas achei ótimo. eu não sei você, igual eu falei, eu não recomendo, gente, vocês verem, vejam por sua conta e risco. Eu ia falar isso. É o tipo, adorei, não recomendo. Pra não dizer que eu não recomendo, assim, entre a gente, né, no boca, dentro do Boca, tá safe. Não sei se as pessoas vão gostar ou não, mas eu não vou ficar tipo, ai, não, será que, né? Mas pros meus amigos, assim, eu falei, eu recomendo pra, sei lá, meia dúzia de pessoas. E eu já contei para quantas pessoas eu recomendei, foram de fato 6, e eu não consigo pensar em mais ninguém para quem eu indicaria. Não, eu também Só. recomendaria para duas, três pessoas, não? É, só gente que a gente já sabe um pouquinho, né, do gosto, assim, para o cinema de terror. Não, e assim, toda vez que eu posto alguma coisa, né, de algum filme, sempre vem uma pessoa, sempre pergunta, não, onde que eu vejo esse filme? Aí, dependendo do filme, eu falei, se me perguntaram, eu falei, então, assim, né, ele tá no negócio, mas assim, eu não indico. Ah, mas você não gostou? Não, eu gostei. Assim, é difícil. Entenda. Eu gostei do filme, né, mas... Ai, é isso. Mas é, ouvintes, já deixo aqui o recado. Vão por sua conta e risco, mas comentem com a gente depois, porque eu fico muito curiosa para saber o que que as pessoas estão achando do filme, sabe? Porque é bizarro. Esse é o tipo do filme que minha namorada que eu comentando, que eu nem comentei que eu vi esse filme com ela. Ela vira pra mim e pergunta: por que você vê esses filmes? Esse... Comentar, né? Contar a história pra ela, igual às vezes eu faço com o filme. E dependendo do filme, ela me pergunta, esse filme, você... lógico que ela pode acabar escutando o podcast, ela vai virar e vai me perguntar, por quê? Tem hora que eu não sei responder, assim, dependendo do filme, eu não sei responder. Esse eu não saberia responder por quê, não, porque eu vi, assim, então. Às É vezes eu isso. falo, né, porque, né, a gente meio que trabalha com isso, então a gente tem que ver, a gente tem que, né, comentar e tal, mas não foi, não é bem isso, porque eu vi porque eu fiquei curioso mesmo, fiquei interessado em ver. Exato. Eu também fiquei bem curiosa. Estavam falando tanto e não falando nada, porque eu não fazia ideia do que se tratava esse filme. Eu também procurei não. Que eu vi assim, pessoas comentando, mais pessoas no meio mesmo do cinema e pessoas, aquelas pessoas que gostam de, que estão sempre procurando filme alternativo, filme diferentão, filme não sei o que lá, e de repente aparece um filme assim, ah, não gostei dele porque ele, o Stephen King viu e gostou, né? Então, eu vi muita gente também comentando assim, e isso aí ele me despertou a curiosidade, né? Aí eu falei, aí acho que quando você viu e falou, né, gostei, não recomendo. Deixa eu ver o filme, assim, deixa eu ver esse filme. Porque teve gente também que não é, né, não é acostumado, não gosta de filme de terror, começaram a me mandar, né, porque tava ele, esse filme tá dando bastante repercussão, assim, né, até mesmo fora da bolha, né, então as pessoas Tá estão muito mesmo. impressionadas com ele, com razão, é claro. Eu também fiquei, e começaram a me recomendar, me mandar o filme, falei, gente, eu tenho que ver esse filme rápido, eu acabei vendo ele e realmente foi. Acho que é tudo isso que estavam falando mesmo, assim. A gente às vezes pensa, não, você viu o filme que é o pior, a pessoa passou mal e tal, não sei o que lá, você vai ver o filme, ah, tá, ok. Aí pareceu isso aí que eu virei e falei, é. Esse era mesmo. Mas é isso. É isso. Vamos chamá-los de volta. Vamos. Então é isso. Samuel, Felipe, caso vocês assistam o filme, por favor, a gente quer muito saber o que vocês acharam. Eu vou guardar aqui um momento para ver. Eu fiquei Mas curioso. o que eu e Ivo definimos aqui foi um consenso, foi adorei, não recomendo. Então vão com É Deus. tipo a segunda temporada de The Bear. Acontece. Exato. Mas então a gente finalizou nossa listinha, né? Vamos para as nossas menções. Ivo, você que já tinha comentado que tinha menções desde o começo, bora Não. lá. Acho que uma eu já até citei, que é o Creep, né? Que é do Yoshi Kurosawa. Mas eu queria falar que é do filme Relic. Saiu aqui no Brasil como direto, né? No, acho que ficou um pouco tempo no streaming. Acho que ficou um pouco tempo na Amazon. Ele chamava Relíquia Macabra. Hoje dá para ver pelo YouTube alugando, se eu não me engano. Mas ele é um filme que ele é dirigido pela... Vou falar bem brevemente dele. Pela Natalie Erica James. E ele é um filme muito sensível e muito pesado, porque ele é um filme sobre velhice, assim, sobre envelhecer e sobre gerações diferentes lidando com isso, né? Aí ali são três gerações, que é uma avó, é uma filha, uma mãe e uma avó, né? E essa avó, ela tá ali sofrendo de uma demência. A filha e a neta dela vão para casa para ver o que faz. Enquanto a filha pensa em levá-la para uma casa de repouso, a neta não gosta, não contraria, fala que vai cuidar, mas na primeira reação um pouco violenta da avó, ela se assusta. E ele é um filme que ele é um terror sobre isso, sobre... Ele é triste, ele é muito triste. Ele se passa muito no, por entre as paredes da casa. E essas paredes da casa é uma metáfora para a mente dessa pessoa, porque ela não consegue mais encontrar as coisas ali na mente dela, assim. E ele é um filme que ele é muito, assim, eu terminei ele muito mal, assim, muito mal, porque claro que a gente vê pessoas que envelhecem bem, que têm uma velhice boa. Eu falo isso mesmo pelo meu avô, ele envelheceu muito bem, mas, né, eu já vi outras pessoas que têm, né, têm muitos problemas ali, e a velhice acaba sendo, é muito triste, e esse filme, ele te sensibiliza muito sobre isso, né, ao mesmo tempo que ele é muito pesado, ele é muito assustador, ele é muito triste. Então essa é a minha menção honrosa. Eu gosto muito desse filme. Eu dei uma menção honrosa para fazer. É um filme que o Daniel tinha recomendado aqui e que tinha passado batido por mim, que é o Eden Lake, de 2008, que tem o Michael Fassbender novíssimo, né? Então ele não tinha chegado no sucesso que ele tem hoje. É um filme que parece assim, é boa pra premissa dele de terror, que conta a história de um casal de jovens amantes, um rapaz e uma moça, eles têm um ótimo relacionamento, eles estão muito bem. Eles resolvem passar um final de semana nesse lugar chamado Eden Lake. É um filme britânico, se não me engano. E chegando lá, eles são surpreendidos por um grupo de adolescentes arruaceiros que incomoda bastante eles, causa bastante incômodo, e esse incômodo passa a ser uma violência fora do controle. Então, a gente vai ter a luta pela sobrevivência desse casal, passos e nuances desse grupo de jovens. É um filme muito cruel. E se eu falar mais, estraga. Acho até que dá essa sinopse é demais. Mas vão assistir. Eden Lake é muito bom. É um filme que cresce assim enquanto você vai assistindo. E o final é pesadíssimo. Então, deem uma procurada, uma vasculhada aí para botar nas listas. Gosto desse também. Gosto também. Você, Felipe. Olha, a minha menção honrosa de um filme ali do final dos anos 90, que eu amo. Na verdade, foi lançado para televisão, mas chegou ao Brasil nas locadoras. É um filme super longo, assim, sei lá, tem umas 3 horas, chamado Tempestade do Século, que é também, né, é escrito pelo Stephen King e basicamente conta a história de uma ilha onde todo mundo se conhece, aquela coisa de sempre, até que começa uma grande tempestade e uma pessoa estranha àquela ilha também começa a circular. As pessoas começam a se preocupar porque a tempestade não passa. E ao final, essa pessoa que chegou acaba sendo confrontada, é preso. E ele apenas diz uma coisa: ele diz, me deem o que eu quero, que eu vou embora. E o que ele quer é algo impensável, é algo assustador, mas as pessoas vão ter que fazer. Porque é isso: me deem o que eu quero, que eu vou embora. E aí, eu acho o filme. Ele não é um filme pesado, mas existe esse incômodo. O que ele quer é um incômodo. E o final é extremamente pessimista. Eu amo esse filme, A Tempestade do Século. Give me what I want and I go away. É Lembra aquela maravilhoso. frase? Agora que você Muito falou, bom lembra mesmo. dessa frase, Felipe? O final é realmente desolador. É. Muito bem. Eu não tenho menção honrosa, só quero deixar um recado, gente, que não tem a ver com o episódio propriamente. Mas estamos gravando esse episódio no dia 14 de agosto, então ainda vão uns dias aí até ele sair, mas ainda vai estar ativa a campanha de financiamento coletivo do Contos do Boca do Inferno, que é um livro de contos que será lançado pela Luva Editora, lá do Rio. E são, então, 15, 16 contos, não lembro a quantidade certinha, mas os autores desses contos são membros do Boca, alguns membros do Boca e outros autores brasileiros independentes, então que a gente convidou, né, para participar dessa coletânea. E então essa campanha tá rolando até o dia 26 de setembro. O livro tá baratinho, vem com brindes, a gente vai ter ainda metas estendidas, né, conforme a campanha for rolando, conforme as metas forem sendo batidas. Então, quem quiser conhecer a campanha, quem quiser conhecer esse projeto, vai lá no catarse.me/bocadoinferno. O link vai estar no post. Eu convido todo mundo a conhecer e apoiar e garantir sua cópia, porque são autores muito bons. E eu estou bem curiosa com o que vai vir por aí. Mas é isso, gente. Alguma consideração final? Um sucesso para a campanha. Tá bem legal. Achei que tá bem legal o projeto, assim, gente. Vamos apoiar aí, que vai ser sucesso legal. É muita gente legal escrevendo aí. Muito bem, gente. Obrigada, então, por mais essa gravação. Felipe, bem-vindo de volta. Ai, valeu, tô morrendo de saudades. E fechamos. Até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau. Horrível, horrível, horrível, horrível.